Salvador, o Gol 9790, ponto de espera da 10, está pronto. No 790, bom dia. A Lima tem. Corrigindo a linha da cola do 10, 170 graus com 05 graus. A linha da cola do 10, Gol 9790. Oi, Salvador, começa 82 na hotel. É, como tem condições de decolar na Gente, cometa 8-2, mantém o hotel e aguardo para alinhamento de decolagem. Quem é número 2, o nome da Gol já está iniciando o alinhamento. 10 estamos no Luma, até a ponto espera. Bom, no 790, decolado 07, controle em 19.8, bom voo. 984. Comenta esse 2, alinha e mantém o piso no zero. Comenta 82, livre de decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 069. Comenta 82, decolador 09, controle agora em 119.8, vamos ver. 82, controle 119.8. Guilherme, estamos no Lua, ali, mantém pista no zero. Estamos no livre decolagem da pista 1-0, vento 1-6, 0 graus com 0,7 nós. Posto 04, confirma trem baixo travado. Posto 04, livre pouso na pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 0,7 nós. Gentileza em contato com operações básicas. Estamos no Zulu, decolado 1-2, controle agora em 1-9, decimal 8, bom voo. Deixa até o regresso, senhora. Salvador, boa tarde, Absa Cargo 8487, ponto 0 no 0, pronto. Absa Cargo 8784, boa tarde, mantém ponto 0 no 0. Absa Cargo 8487, mantém ponto 0 no 0. Salvador, boa tarde, voo 8-9-6. 1-8-9-6, boa tarde, sua aproximação, o olho está livre. Aguardando, 9-6-2. 1104, Solo Zulu 6, libera a direita e mantém minha escuta aguardando no seu cruzamento. Uno 962, cheque o trem, vento 150 graus com 069, livre pouso 90. 962, está baixado e travado, livre pouso. Vento 04, ingressa Alfa, Delta e aguarda para cruzamento. Pista 8487, ali mantém pista no zero. Ah, pista 8487, ali mantém no zero. Do 04, autorizado cruzamento até a parte militar, acionar a frequência livre. Gol 1962, solo Zuno 8, libere a direita, solo em 12, 1 decimal 1. 2-1-1, liberado gol 1962, obrigado. Pista 8487, livre decolagem da pista 10, vento 150 graus com 059. Livre decolagem no zero, pista 8487. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeo Mike, Juliette Mike, vai ingressar final 17, já está baixado e travado. Papa Romeo Mike, Juliette Mike, muito boa tarde, continua sua estimação, ainda não avistado. A gente aguardando a autorização de pouso, Juliette Mike. Juliette Mike, agora sem avistado, tem livre pouso, pista 17, o vento 140 graus, 1069. Sente, livre pouso 17, Juliette Mike. Com apenas o pátio de estacionamento para pouso? Aerostar. Gente. Pista 8487, decola 220, controle agora em 119.8, bom voo. 198, bom dia. Salvador, TAM 3804, nacional do ano 0. TAM 3804, continua a aproximação, repórter iniciando com o trem baixo travado. Repórter 3804. Nave externa, baixado, travado, com 3804. Vento 3804, livre pouso, pistono 0, vento 140 graus, com 079. Livre pouso, 3804. Mike Juliette, Mike, solo 21, autorizado backtrack e acessando a frequência livre. Salvador, cordial. Bom dia. Tá, 3216, nosso escuta, cadê? São 3216, muito bom dia. Continua a aproximação, o dano está livre. Quadro 3216. Gente, boa tarde. São 3804, solo 23, libere direito, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, querido, obrigado. Aproximador, gol no 864, aproximando ponto de espera pro próximo. Gol no 864, manter ponto de espera. Chame Salvador em 199, decimal 8. 798, pegou. Preposto, já prestou o somente? Afirmativo, livre pouso na 1-0, vento 140 graus com 069, então 3-8 no meio. Livre pouso na 0-0-0-0-0. Golf Bravo Índia, boa tarde, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, Golf Bravo. Oi, muito boa tarde, Papa Tango Yankee Romeo Tango. Papa Tango Yankee Romeo Tango, boa tarde, prossiga. Muito boa tarde, o Yankee Romeo Tango está passando a rotatória para sobrevoo na região do cartódromo, final da 2-2, condicionado aos seus tráfegos. Gente, o Yankee Romeo Tango mantém o setor norte no aeródromo e aguarda sua aproximação. Forma de sequenciamento duas aeronaves para pouso na pista 0. Ciente das duas aeronaves, vai aguardar para sobrevoo, gráfico. 3216, 26. Foi seu pouso em direito no 21 decimal 1, solo. 21. Delta, passou fundo, mantenha a estabilizar. Juliette, Bravo Delta, continua a aproximação, vou dar uma direção de pouso. Você pode estar no inferno? Estava aí no inferno. Golfo Bravo Índia, livre pouso na pista 1-0, vento no 50 graus com 0-6. Livre pouso, fica de fora do inferno, Golfo Bravo Índia, passou a travar. Romeu Tan, confirma apenas a intenção de sobrevoo, é no cartódromo, isso? Afirmo. Para informação pessoal aí da torre, o Yankee Romeu Tan agora está substituindo o Mike Jet Romeu, ok? Aqui para Record. Gente, o Yankee Romeu Tan. Só mais uma aeronave para pouso, vai aguardar mesmo 3 minutos para prosseguir, ok? Tá ciente, vai aguardar. Juliette Bravo Delta aguardando pista livre, vento 150 graus com 079. Afirmativo. Papa Romeo Golf Bravo Índia, solos 29, libera a direita, solo 1 no 21, decimal 1. Pegas 05, prossiga. Está no hotel, que é autorizado com a gente decolagem a partir do hotel. Gente, manda a posição no hotel e aguardo o Pegas 05. Você aguarda aqui. Bravo Delta, livre pouso na pista 1-0, vento 150 graus, com 7-9. Ah, livre pouso na 1-0, sou Juliette Bravo Delta. Yankee Romeu Tango, confirma por gentileza se foi feita a notificação do seu plano? Afirmo, foi feita a notificação. Ciente, informe que a aeronave já está quase tocando o cabeceiro no zero, se autorizar o cruzamento do campo. Grato e visual. O 1864, que é ali, mantém tudo no zero. Ali mantém, está no zero, com o 1864. Romeu Tango está autorizado o cruzamento. Graças, Tango. Bravo Delta, Solos 3-1, libera direita, Solino 2-1, décima 1. Boa tarde, 4463, ponto espera da 10, está visual com a aeronave agora. 4463, boa tarde, manda a ponto espera. 1864, só para informação, à direita do eixo de decolagem, somos um helicóptero 500 pés que não vai interferir com sua decolagem. O vento 150 graus com 07 nós, livre decolagem da pista no zero. Livre decolagem da pista no zero, voo no 8, venha 4. E aqui o meu tempo está ciente da decolagem. Gente, o Yankee com o meu tempo confirma apenas se vai ser necessário cruzamento do eixo da 10, corrigindo a 1735. Negativo, vai permanecer no cartódromo, está livre o eixo da 10, sem interferência com nenhum dos eixos. Gente, na sua permanência. Na sua. Torre, o Trip 5220, agora no ILS. Trip 5220, continua a aproximação, aguardando pista livre. Vento 150 graus com 07 nós. Gente, aguardando o livramento da pista, o Trip 5220. No 864, decolador 34, controle agora em 119.8, bom voo. 198, voo no 864. Trip 5220, livre pouso no 0, vento no 50 graus com 0 medo de nós. Livre pouso pro Trip 5220. O azul 4463 visual para um ATR da Trip na final? Afirmo. Após o pouso mesmo, ali mantendo zero? Após o pouso ali mantendo zero, o 4463, apenas tem informação. À direita do eixo de decolagem, possuímos um helicóptero 500 pés que não vai ter frio com a decolagem. Trip 5220, solo 35, direita 121, décima 1. Direita 12, 11, boa. Do 4463, livre decolagem 10, vento no 50 graus, 0 menos. Livre decolagem da 10, 4463. Felipe 07, manta quanto espera. Do 4463, igual a 237, controle agora em 119.8, bom voo. 198 com controle, 4463, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, bom dia, Azul 4076, aproximação final, cabeceira no zero. Azul 4076, bom dia, cheque trem de pouso, autorizado pouso na 10, 160 graus com 059. Livre o pouso no zero, iremos checar o trem Azul 4076. Do 07 a linha mantém pista no zero. Do 4076, solos 41, libera direito 121, 1. 2, 1, 1. Firmo, 2, 1, 1. Limpo 07, para informação, à direita do eixo de decolagem, temos um helicóptero aqui antes que não vai interferir. Livre decolagem da pista no 0140 graus com 069. Pronto, espera pronto, dona 0, espera 62, dona 3. 6213, mantém a ponte espera. Manterá, a ponte espera. 6213. Pegas 05 ali, mantém pista no 0. Olimpo 07, decola 243, controle agora em 1-9, decimal 8. Controle 1-9-8, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Passaredo 2230, a 3 milhas de, do externo. Passaredo 2230, boa tarde, continua aproximação, rodando pista livre. Na sua escuta, prossegue 2230. Pegas 05, livre decolagem da pista no 0, vento 140 graus com 069. Decolagem Pegas 05. Pegas 05, pensa para informação, à direita do eixo temos um helicóptero a 500 pés, não vai ter frio. Do 05, decolado, 45, controle agora em 119, decimal 8, movou. O controle 119, decimal 8, podia. Passarei do 2230, cheque o trem, autorizado pouso na pista no 0, vento 120 graus, 069. Afirmativo, livre pouso, 102230, baixou, travou. Na 63, corrigindo 62, 13, Alinho, mantenho no zero. Alinho, mantenho no zero. Chanel 62, 13. Passarei do 2230, solo 47, direito no 211. Livre direito, 211, obrigado, 2230. Salve Salvador, muito bom dia, passarei 2230, viu? Salve Salvador, passarei 2230, boa tarde, Livrão. Passarei 6213, para informação, à direita do eixo de decolagem, temos um helicóptero a 500 pés que não vai interferir. Livre de decolagem da 10, 130 graus, 1059. Gente do helicóptero, obrigado pela informação, Chanel 6213, livre decolagem da 10. É o Yankee Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, você siga? Autorizado, por exemplo, andando 7, a sua nave fica livre, bravo dela. Yankee Romeu Tango, você siga? O Yankee Romeu Tango está solicitando autorização para seguir até o farol da, de Itapuã para Fonte Nova. Quem está autorizado, então, farol de Itapuã ainda na escuta, o Yankee Romeu Tango? Até lá na sua, Tango. Bom dia, tô enchendo a 254, pode ser a sua. 254, ali, mantém o 0. Meu tanque, por gentileza, no 264. 264. 6213, decolador 50, controle 119, décima 8, bom voo. 198, Chanel 6213, bom dia. É 213, livre da colagem da 10, vento 140 graus, com 069. Ok, confirmando 6254, livre da colagem da 10, pode ser 98. Boa tarde. Torre Salvador, gol 2067, considera da 10, boa tarde. 2067, mantém a pantera. Mantém a pantera. 2067, Salim, mantendo zero. Salim, mantendo zero, gol 2067. Chinai 6254, decolador 53, controle 119, decimal 8. 198, 6254. Gol 2067, livre de decolagem da pista 1-0, vento 150 graus, 1079. Livre de decolagem da 1-0, gol 2067. Take com meu tango no Faroeste Itapuã, controle 1-9, decimal 8, bom voo. Yankee Romeo Tango? Yankee Romeo Tango, agora controle 119, decima 8, bom voo. 198 graus, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Altan 3290, Interfer. Altan 3290, boa tarde, cheque o trem, livre pouso na pista 10, vento 150 graus, 089. Autorizado pouso, pista 10, embaixo travado, Altan 3290. Gol 2067, decolador 56, controle 119, decimal 8, bom voo. Só? Otan 3290, condição de aumentar o brilho do papi. Afirmativo, 3290 será aumentado. Graças. Solo 59, direita 1 2 1 decimal 1. 2 1 1, na direita, trans 6 2 9 0.